YK602. Ondas médias 820 kHz. Rádio Jauense. Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Jauense, um presente que nós aguardávamos e que era esperado por todos. Jauense, 87 anos. Jauense, a primeira da cidade. Jauense, a primeira da cidade! No programa da tarde, Music Combat. Music Combat. Combate musical. Em 30 segundos a gente vai trazer informação. Nesse final de semana, economize muito mais comprando no supermercado Jaú Serve. Arroz Papo Sul, tipo 1, 5 quilos, R$14,90. Pernil suíno com osso com couro, quilo, R$13,50. Cerveja Itaipava, lata 350ml, R$1,87. Beba com moderação. Aproveite as ofertas Jaú Serve, válidas até 24 de outubro. Compre também pelo site jauserve.com.br. Rádio Jauense, o seu amor de muitos anos. Acesse com a gente. Agora 2h57. É bom demais ter você junto com a gente. Na Milagro Fiat você encontra o Argo 0 km financiado com preço promocional a partir de 67.150 e com IPVA total grátis. Entrada de 10 mil dividida em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, mais parcelas de 1.499. Promoção válida para veículos em estoque. Consulte condições em milagrofiat.com.br/ofertas ou venha nos fazer uma visita. Milagro Fiat Jaú, sempre o melhor negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Promoção 1 milhão de reais em prêmios do Confiança. Economize com as nossas ofertas e ainda concorra a prêmios em dinheiro. Arroz Famil 5 quilos no clube 14,49. Feijão carioca de nós prêmio 1 quilo no clube 5,75. Peito de frango com osso congelado pacote quilo no clube 10,98. Vem pro Confiança. Rede de postos Nosso Rancho. 4 unidades em Jaú para abastecer com qualidade. Avenida Inácio Cury, Avenida João Franceschi, Ensino Bocaiúva e a Unidade 4 na Rua Rui Barbosa, 1685. Na Unidade 4 da Rede de Postos Nosso Rancho tem lavagem a vapor e higienização que elimina 99,9% das bactérias. Economiza 98% de água. Precisão na limpeza, nos detalhes do veículo. Faça já o seu agendamento na Unidade 4 da Rede de Postos Nosso Rancho, 97400-1170. Excelência em qualidade. Rede de Postos Nosso Rancho. Rádio Jauense. Aqui na Rádio Jauense tem muito mais informação. Você ouve a Rádio Jauense. O veículo de mídia de mais credibilidade no interior paulista. Muitas décadas, muitas gerações. PRG7, Rádio Jauense. Há muitos anos fazendo parte da sua história. Marcelo Majeste. Programa da tarde com Marcelo Majeste. Junto Portões, informa a hora certa. Na Rádio Jauense agora, 3:03. Rádio Jauense, a primeira da cidade. Jauense. Vamos trazer informação, um presente do meu atacado nos altos da Avenida João Franceschi aqui em Jaú. Faça as contas e sorria, meu atacado tem oferta todo dia e traz aqui na Jauense. Compra, vende, troca. A Rádio Jauense apresentou compra, venda e troca. Muito bem. E por aqui também a gente faz o social. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Felicidades. Muitos e muitos anos de vida aos aniversariantes desta data. Hoje vai ter uma festa. Bolo e Guaraná, muitos doces pra você. Aniversariante do fim de semana. Felicidade! Ah, que felicidade! Que a tua vida seja simplesmente emoção. Bate, bate, palma. Aniversário amanhã, Denis, Marto, 6 aninhos, parabéns. Do vovô Valdemir, da mamãe Marielle, da avó Alda Marto e toda a família. Da Maria Helena Cato Mastola, 72 anos, comemorou ontem. Parabéns do esposo José Mastola, amigos e toda a família. Gislaine Cristina Poli, está fazendo aniversário hoje. Parabéns do papai Gilberto, a mamãe Cláudia e toda a família. Também, parabéns para Ésdora Maria Baleari, está fazendo aniversário hoje. Parabéns dos filhos do Clésio, Cipele, Evandro, Gustavo. Dona Ésdora, beijo da senhora. Para Antônia Aparecida Batista, 40 anos. Ela vai fazer amanhã, né? Parabéns do esposo Leandro, também irmãos Lindy Nalce, ou é Lindy Nalva, a Alaís, a Andresa, o Zé Carlos, o Laer, a filha Vitória, a neta Sofia, também o Breno e toda a família. Caio e Cauã, os gêmeos, estão fazendo aniversário. Fizeram ontem, na verdade, com parabéns da vovó Adelina, da mamãe Renata, da tia Cidinha e toda a família. Também a Cleusa Lopes está fazendo hoje aniversário. Parabéns do filho Eric, os amigos Estere, Silvio e familiares e amigos. Amanhã, aniversário do Pedro Rodrigo Turati de Godói, 17 anos. Parabéns da mamãe Rezane, do papai Celso, a avó Cida e Reinaldo, a irmã Emanuele e toda a família. Reinaldo Luciano dos Santos Turati, 10 aninhos hoje. Parabéns dos pais Renato e Cícera. Irmãos Natan, Elaine, Robert e Vitória. Avós Reinaldo e Cida, tia Rezane, a prima Emanuele. Luísa Rodrigues Panelli faz hoje Niver. Parabéns do esposo Nivaldo. Parabéns do filho Luiz Felipe. Beijos e abraços de toda a família. Ontem o Theo Correia Santos, 5 aninhos. Parabéns do pai, o Fábio, a mamãe Amanda, a avó Solange Sidney, a amiga Luzia, amigo João e toda a família. Ana Paula Piovesana de Toledo vai fazer aniversário no domingo com parabéns dos filhos Thales e Nicole, esposo Renato, mamãe Maria, amigos e toda a família. Gabriel Batista Francisco fez 15 anos na última quarta-feira com parabéns dos pais Marcelo e Juliana, avós Cida e Hilário e familiares e amigos. Heloísa Alves Esquiavon, 7 aninhos fazendo hoje. Parabéns do papai Everton, da mamãe Ana Carolina, do avô Severino, da vovó Maria e de toda a família. Amanhã, a Beatriz Fernanda Nicolau da Silva. Parabéns da vovó Odete, do papai Eduardo, da irmã Gabriela, o esposo João Guilherme, todos os familiares e amigos. Nilson Lucas da Silva, pai, 12 aniversário. Parabéns do genro Guilherme, da filha Camila, da esposa Maria Cristina e familiares e amigos. Também, Sidneia Pavanelli Tardiaroli, Nilson Tardiaroli, as bodas de mármore, 39 anos e feliz união conjugal amanhã. Parabéns dos filhos Anderson e Ederson, das noras Carol e Cíntia e toda a família. Vamos todo mundo cantar então, ó. Parabéns, parabéns. Aliás, aos aniversariantes, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parab fazer brinde musical aos aniversariantes do dia. Não dá tempo, mas eu vou compartilhar com você o nosso cardápio musical desse dia, que teve no temas e composições do Pedro Biasetti, Ahá, Stay on this Road. Na super sequência, para Maria Jéssica, que mandou para o neto Daniel, que fez aniversário ontem, o padre Alessandro Campos, Maria, para Rita, Visicorte, Noite, para Janaína, Eduardo Costa, olha ela aí, para Cecília, a Cecília Costa pediu e ouviu, Alessandre Pires, É por Amor, no combate e as participações da Fátima, da Vila Sampaio, da Maria José Victoriano, a música vencedora, Heróis da Resistência, Garotos. E a gente vai trazer a participação do Dom Sérgio para fechar em grande estilo a nossa programação. Daqui a pouquinho tem Silveira Júnior por aqui. Marcelo Magetti. Aqui, programa da tarde, Rádio Sauense. E Pedro próximo à figura de Jesus. E a respeito disso que a gente vai fazer a nossa reflexão agora. Terapia do Amor de Deus. Um instante de reflexão com o Abade Dom Sérgio. Olá, querido amigo Dom Sérgio, cordialmente boa tarde. Olá, querido amigo Marcelo, queridos ouvintes da Rádio Jovente, cordialmente boa tarde. A gente lê no Evangelho de Mateus 25, 34 e 36. Vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestiste. Doente e cuidaste de mim. Na prisão e foste me visitar. Ou seja, sermos caridosos. Esse é um belíssimo ensinamento de Jesus, no qual ele nos mostra como viver a caridade e a virtude pela qual amamos a Deus como sumo bem e nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. O gesto caridoso deve nascer no coração e compreende o colocar-se no lugar do outro, buscando sentir seu sofrimento, suas fraquezas e valorizando suas qualidades. Ser caridoso não consiste apenas em dar dinheiro, mas sobretudo em ver no outro a pessoa de Jesus e tratá-lo como o mestre trataria, preocupando-se com seu bem-estar físico e também com sua vida espiritual. Para Jesus, caridade é amor, que leva a ajudar aquele que precisa sem esperar nada de troca. Senhor Jesus, que seja contigo para te proteger, que seja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve, enche o seu coração de sua luz e livre de todo o mal. Deus te Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Isso, Dom Sérgio, fechando o programa da tarde desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021, dia 266 deste ano. Quer que você pode ter razão ou ter questões de outubro de 2021, dia 295 deste ano. Quer que você pode ter razão ou ser feliz? Escolha sempre a felicidade. Ué, acabou? A Valquíria Penetti trabalhou comigo, Val. Obrigado, beijo. Direção, supervisão geral, Mauro Rafani. Sou Marcelo Mazeste. Volto com você na segunda-feira. Sempre depois da parte informativa, por volta das 13 horas. É isso aí, na segunda-feira, terminando o Jornal da Cidade, por volta da 1 da tarde. A gente vai estar por aqui esperando você. Na sequência, tem programa Silveira Júnior, porque aqui a tarde é sua. Muito obrigado, valeu, abraço. Lembre-se, preguiça e ignorância revoltam-se sempre contra aplicação e talento. Pra você, uma ótima sexta e um maravilhoso fim de semana. Primavera, a estação do amor. Porque é primavera, te amo, meu amor. Já o Enzo e você, um amor de muito grande. Trago essa rosa para lidar, trago essa... Primavera, a estação do amor. Já o